3369, decolado de 44, chame controle Salvador em 120, decima 8, morro. 08, boa noite. Hotel Juliette, estamos na base da 17. Hotel Juliette Sierra, visual, pouso autorizado no 7, vento 100 graus, 10 nós. Pouso autorizado no 7, Hotel Juliette Sierra. Azul 2718, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 100 grau, 08 nós. Da Juliette, voo número 66. Voo número 66, amigo, ingresso no pátio, portão 01. Ingresso no pátio, portão 01, voo número 66. Salvador, boa tarde, Xanar 6201, no ponto espera, 10. Xanar 6201, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter, 10, voo Xanar 6201. Gostaria 2399? Gostaria 2399? Eu sou de mora para a chegada Mari, que é negar no 03, reporte para a descida. Pé 3894, dúvida 4 no 10. Plano 869, chame centro Recife. Frequência no 28, decimal 8, até no 26, decimal 0. 2718, transfere controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 2794. A Juliette Serra, considerando o solo de 47, ao estacionar frequência livre, uma boa tarde. Xanar 6201, decolagem autorizada, pista no 0, vento 100 graus, 10 nós. Decolagem da 10, Xanar 6201. Autorizado Guarulhos, 320 nível, via 210 até Taubaté. O ponto da colagem da 10, saída da L, transição ótima, controle 120 da cima 8, e o transponder 5474. 3297, está autorizado Guarulhos, 320, presumo 10 até Taubaté. Recorde da 10 da L, Motiva, 1208, controle 5474 é o transponder. O Wish, então 366, direto, 3894. Eu quero descer direto e papo. Direto e papo. Bem, 6201, decolado de 48, chame controle Salvador em 120, decimal 8, morro. 208, na 209. Aguardando. Ok, iremos informar quem é em zero, aguarde na posição. Na 209. 0201, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado direto Letras. 360, direto Letras, 6201. Nós 4 pode descer para 4? 3894, descer para 25000. Continuará nove. Centro Recife, frequência no 2.8, autônomo 2.0. 2.8.2.6.0, uma boa noite, contato da máquina. 2.9.1.2.8.8. 8.8, ok, contato da máquina. Cruzeiro 2.9, descer para 4.10, do QNH, 1.0.3. Ajuda 798, chame centro Recife. Frequência 2.85, autônomo 25.45. Tá, 3, 3. 394, complete aproximação, chama turno 1-8, decimal 9-5. 1-8, 9-5, boa tarde. Oi, Salvador, tá 3-8-9-4. 3894, reporte passando externo, baixado e travado, ajuste no 0 no 3. 3290, reportarei no esquema mais travado, 3294. Travado, 3894. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, pista 10, 3294. Autorizado, tá 3629. Oi, tá autorizado, tá 3629. Boa tarde, Chiné 6259, autorização conforme Guarulhos. Quem chamou o senhor? Boa tarde, parou o Chiné 6259. Ok, o Chiné 6259 para Guarulhos. Aguarde um instante a cópia, ainda não recebendo aqui o seu plano. Ativo na frente. Entrevista é da Euleda Guilherme? Da Euleda Motiva. Euleda Motiva, muito obrigado. Alô? Três 894, no solo 857, libere direita, chame controle solo em 121.1. Controle, é o Santa Rosa, na reparação do Galvão Campo. Do Galvão Campo. Uma quilo fruta fica. Vibrou. 3894, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3894. Lado pronto para o lançamento. Liberar de Cristo chama turno, no 8 decimal 9 5. Boa noite, nave 5, Costa 3. Torre Salvador, Papa Romeo, November 03. Papa Romeo, November, Oscar Whiskey. Ajuste 1-0 no 3, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Reporte final de 3 milhas através da Enrima, November Oscar Whiskey. Reporta final de 3 milhas, November Oscar Whiskey. 1-0 no 3, ajuste. 3294, mantenha a posição na cidade de Juliette. Seu gate está sendo desocupado pelo arroz da companhia. A gente vai fazer na posição da 3294. Táxi em frente, táxi lento, e mantém a posição através do gate meia dúzia. Meia dúzia, já está pronto o táxi, é isso? Nosso táxi. Okay, táxi lento em frente e mantenha a posição através do meia dúzia. Táxi 3897, solo. Prossiga até 3897. Já está iniciando, confirma. Afirmativo, 3297. Ok, o TEP 3029 tem uma aeronave da companhia que já está iniciando o puxado aqui no gate 5. Mantenha através do meia dúzia. Mantenha o meia dúzia. Autorizado Vitória, 360, nível, e a peso 44, decolagem da 1-0, saída da El, Leda e após Porto Segura, o controle 1-2-0 da final 8, transponda 5-5-1-1. Estimativo autorizado 360, Serra Brava, Vitor Tango, a peso 44, decolando 1-0 da El, Leda, Porto Segura, controle 2-0-8. Transponder 5-5-1-1, voo no 645. Correto, e chame pushback acionamento no 645. Vai chamar o voo no 645. É 3.029, siga o táxi em frente, mantendo sua separação com o Airbus da companhia. Seguir o parte índia, ponto de espera da 1-0, 1895, apoio. Gente, livre táxi via parte índia, pode ser a torre com 1-1-8-9. Nas 3 milhas, o November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso na 1-7, November Oscar Whiskey. Torre Palácio, 3629, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Fica alinhar e decolar, pista no 0, 3629. 3897, está com 222 a bordo, 3 horas e 40, operando com fim. 3897, táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, 1895. Pátio Índia, 1895, está 3895. 3894, já que o colega da vai iniciar o táxi agora, após o mesmo, prossiga pro gate 5. November Oscar Whisky no solo 05, confirme local de estacionamento. Centro autorizado, efetuar 180, táxi via pista, reporte na Taxi Romeu, pista livre. Obrigado, delegado. Bom, Salvador, boa, Força Aérea 2319, estabilizado no X-Way da 10. Força Aérea 2319, boa, reporte estação externa, baixada travada, ajuste no 0 no 3. Corta para externa. 3629, decolada 06, chame controle Salvador em 120.8. Controle Salvador 108, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, na 3629. Suba para a nível de voo 360, via saída da EL, autorizado direto Leda, TAM 3629. Autorizado direto Leda, TAM 3629. TAM 3897, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Peça livre no meu aerosuíte. Passou externo, Força Aérea 2319. Força Aérea 2319, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 10 mais. Força Aérea 2319, pouso. 897, reporte visual com bandeirante na Força Aérea, na final da 10. A visual, TAM 3897. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter, 10, TAM 3897. Após o tráfego na final, estou autorizado a negociar. 6259, né? Continuar 6259, só que a gente qual é o horário do, do plano? 2012. Ok, 2012. É, iremos checar aqui com o CGNA aqui regional, pra ver porque o seu plano não apareceu aqui pra gente. Fala. Série 23 no 19 no solo aos 11, confirme local de estacionamento Pátio Militar. Aqui, frente de primeira esquerda, taxi hotel ou estacionar frequência livre. Promocional. Graus 109. Autorizado de Fortaleza, 3, 4, 7, 1. Bolo 2, 3, 6. Autorizado de Fortaleza, inicialmente o nível 3, 7, 0, via Zulu 19 até Bangu, após sair conforme o plano. A decolagem da 10, a saída Momo, transição Frote, controle 120.8 e o transponder 5512. Passo Fortaleza, então nível de voo 370, Delta Zulu 9, até Bangu, depois 374. Lá então no 0, saída Momo, controle Frote, acionando 5512 e 120.8, voo 136. Correto, Gol 1236, chama pushback acionamento. Oxa, né, 6259, na escuta do sol? Consiga. Ok, eu já passei a situação aqui pro Centro Recife e o mesmo tá entrando em contato lá com o CGNA pra ver o porquê que seu plano não consta no sistema, ok? Eu já lhe informo que aqui no meu sistema não consta o plano. Se o senhor tiver condições de checar com a companhia para ver se foi apresentado aqui ou em outro local, já tá aí agilizando o processo. Sem dúvida, já o pedi, só não se escuta. Ok. Alda, ficou na perna? Aciona no 33, decimal 25. Obrigado. Controle Salvador, está 3297, decolado na sua escuta. Está 3297, contato radar na decolagem, suba para a linha de voo 320. Está autorizado direto Leda. Direto Leda, voando... 320, tá? 3297. Via Pesulu 10, do bairro, após conforme o plano, decola da 10, saída da El, transição Motiva, o controle 120, décima 8, e o transponder 5522. Ativo 6259, aprovou Guarulhos, conforme 360, via Pesulu 10. Decola da El, Leda, Motiva, 1208, controle, acionando 5522. Correto, 6259, da Chanel, tá pronto o pushback? Ativo pronto, posição 7. Autorizado e chame táxi, 6259. Marinho. Está autorizado, Xantax. Chama a taxa, né, paciente? Pronto para iniciar lançamento, Lima Kilo X-ray. Tratando de Maquila X-ray, em coordenação com o tráfego local, está autorizado o lançamento, aguarde para descida. X-ray. Pela 705, autorizada a chegada a bordo, deixa a via para 4.000 pés, que é na 013. Deixando a via para 4.000 pés, o voo 1.705. Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, está posto de tráfego, que é na 013, já está utilizando 4.500 pés. X-ray. Lima Kilo X-ray, qual foi o meu estimado de homens no solo? 5 minutos. Próximo táxi, o voo no 645, 125 a bordo, alternando com fins, 3 horas e 44 minutos. O 645, está autorizado para a direita, ponto espera 1018-9542. A direita, ponto espera da 1018-95, voo no 645. Oceané 6259, 148 a bordo, 440 galeão. Oceané 6259, livre táxi, via 4 Índia, ponto 01018-95 a torre. 4 Índia, ponto 0295 a torre, Oceané 6259, repete. Torre, boa tarde, eu vou no 645, ponto 0010, pronto. Bono 645, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1.00 graus, 1.2 nós. Autorizado a alinhar e decolar, seu voo no 645. Centro, 897, chame Centro Recife. Frequência no 25, decimal 1, autônomo 33, decimal 25. 25, 1, 45, decolados 2-1, um, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, bom. Agora pronto, essa é a 6259. Xené 6259, autorizado a alinhar e manter o no zero. Ali mantém não no zero, essa é a 6259. Radar decolagem, suba para nível de 360, está autorizado direto Leda. 360, direto Leda para o gol no 645. BR 6259, decolagem autorizada, pista no zero, vento 100 graus, 10 nós. Eu decolagem dá no zero, né? 6259. Chame táxi, 1236. Já chama na porta táxi, 1236. Solo Salvador, 3283, informação com a FAB, Brasília, 360. 3283, está autorizado Brasília, 360, Nívia, via Fezulu 17, decola da 10, saída Arbor, após Telefa, controle no 20 decimal 8, transponde 5520. Autorizado Brasília, nível 360, Fezulu 17, decola da 10, Arbor, Telefa, 208, acima 520, 3283. Cam 3283, chame pushback e acionamento. Olá. Chame 6259, decolado 224, chame controle Salvador em 120, decimal 8, no voo. 208, boa noite, chame 6259. Salvador, uma boa tarde, esse canal é 6259, passa 1200 na Del. O canal é 6259, contato radar, suba para nível de voo 360 via saída Del. Via Del, voo 360, esse canal é 6259. Via Del, 6259, 236, pronto para o táxi no 30, a bordo, 3:19, alternando. Zona 236, livre táxi da direita, ponto espera da 1:0, 2:8, 9:5. Livre táxi da direita, ponto espera, 2:8, 9:5. Desça para 2006, autorizado a final de atendimento IELS, ETSUI, reposta autorizada no localizador. Descendo para 2000, reportar, estabilizado no localizador, autorizado IELS, ETSUI, voo 75. Uno 645, chame centro, Recife, frequência 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 1251, 325, voo 1645. Chegou 1236, autorizada a linhagem de decolar, pista no 0, vento 090 graus, 109. A linha de decolar 90, 1236. Uno 236, decolar 229, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, decimal 7. Salvador, boa noite, chegou 1236. Uno 236, contato radar decolagem, suba para nível de voo 370 via Momo. 370, Momo, autoriza 2000 via Momo direto. Salvador no gol, 1705, estabilizado localizador, ele é CF6 da pista no 0. Bueno, 705, chama turno no 8, decimal 9:5. Confirme? 295. Afirma, 1895. Boa tarde. Uno Colônia 259, chame o centro Recife, frequência 125, decima 1, altona 33, decima 25. 351, 3325, para 9363, 5269. Bono 705, Torre Salvador. Bono 705, Torre Salvador. Torre, eu vou no 705, final de 2 milhas, tem marcha travada. Torre 705, até 118, decimal 95, até autorizou peso, vento 100 graus, 10 nós. Ok. 05, final de 1,5 milhas, o trem marcha travada. Torre 705, pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 10 nós. Foi autorizado o 1705. No solo 34, libera direita, chame e controle solo em 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, boa. Salvador, 1705, Librana, 1, 0. 1705, táxi de alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Uma, dois, três, meia, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, até 125, decimal 45. 2005, decimal 5, boa noite, chegou 1236. 3283, está autorizado e chame táxi. Autorizado, tá, táxi 3283. 705, livre ingresso no pátio, portão 2. Pátio para o portão 2, igual 705. Sucesso 2319, autorizado Brasília, nível 100, via rota do plano, apresentada, decola da 10, saída Arbor, após Elefa, após Elefa direto a Fito, e segue conforme. Controle 10.8 e o transponder 5472. Fito, é Oscar, Fox, Índia, Tango, Oscar, é Fito. Transponder 5472. Está correto, Sotero 2319, livre acionamento no pátio militar e chame para o táxi. Tupã 3283, 155 a bordo, 3:10 ao zero na Uberlândia. Copiado, Tupã 3283, está autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 1018-95 a 2. Pátio Índia, ponto de espera 189-1935, 1985-1983, 283.